santuário pra te louvar. Senhor, quem entrará no santuário pra te louvar? Quem tem as mãos limpas e o coração puro? Quem não é vaidoso e sabe amar? Quem tem as mãos limpas e o coração puro? Quem não é vaidoso e sabe amar? Irmãos e irmãs em Cristo, boa tarde. Vamos sentar, acalmar o coração, experimentar nessa tarde tão gloriosa, porque é uma tarde que Deus produziu, Deus organizou para que ela acontecesse, porque é pela vontade de Deus que as coisas boas acontecem na nossa vida, e elas só podem acontecer quando nós nos dispomos a abrir o coração, entregar esse coração a Deus, para que Ele possa agir, para que Ele possa dizer, vai por ali, não vira à esquerda, não, vai pela direita, senta agora, descansa. É preciso que a gente esteja com o coração verdadeiramente purificado, as mãos puras, sobretudo a vontade de servir a Deus. Essa vontade, às vezes, demora no nosso coração, a gente sabe disso, né? A gente é inteligente, a gente é sensível, a gente reza, a gente busca, mas alguns momentos e muitos momentos da nossa história de vida, a nossa história cristã, a gente se acomoda na preguiça. Ah, deixa para amanhã. Ah, eu preciso fazer uma confissão. Não, depois eu confesso. Ah, eu preciso mudar esse hábito que eu tenho que não é bom. Depois eu vou fazer, tem tempo. Mas se não tiver tempo, a gente nunca sabe o dia que a gente vai morrer, então eu sempre digo que a vontade tem que ser disponibilizada para servir a Deus. Eu sou uma pessoa que vim aqui dar um testemunho de vida, porque eu estou há alguns anos integrada a essa obra em defesa da vida, e a primeira palavra desde ontem que flameja no meu coração e agora nos meus lábios se chama compaixão. Eu vim aqui dizer a canção nova, a gratidão, vamos dizer assim, compaixão, gratidão principalmente, gratidão. Gratidão a Deus por ter me resgatado da vida tão miserável que eu levava e tão complexa, confusa, ainda por cima autossuficiente, porque eu achava que eu era bacana, eu achava que eu estava fazendo tudo certo, eu achava que valia, era a minha intenção, uma intenção velada no meu coração de ser de Deus, mas andando completamente distante da igreja e distante de Deus. Essa gratidão a Deus é uma coisa que eu todos os dias eu digo obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Jesus, eu te amo, Jesus, Jesus meu tudo, obrigado, Jesus, porque Deus nos encontra. Não adianta, a gente pode botar uma máscara, pode virar a esquina, pode botar um véu escuro em cima da gente, mas Deus, quando Ele quer, Ele puxa você, tira você da lama. É assim que eu considero a minha vida antes da minha reconversão a Deus e a minha vida de agora. Gratidão também à canção nova, porque quando eu entrei na luta pró-vida, em defesa da vida, eu comentava com as minhas parceiras, pouquinhas, umas formiguinhas aqui, outras formiguinhas acolá, acolá, formiguinhas trabalhadeiras, porque as formigas trabalham. Vai preguiçoso e aprende com as formigas. Mas a gente se sentia meio solto, abandonado, isolado, não existia nada forte que nos agregasse e que fosse um veio de levar esse trabalho para a vida a uma consciência mais ampla, uma consciência nacional, vamos dizer assim, para que pudesse chegar a mais cristãos, a mais corações, a mais pessoas. De repente, Numa vinda aqui à Canção Nova com a, José, com a Maria José, o Tiba, o Dunga, fizemos um PHN. E nesse PHN eu fui, dei uma entrevista e pai, falamos e falamos da vida, falei um pouco da minha história de pecados terríveis, né? E do meu resgate que aconteceu pelas mãos de Nossa Senhora. E esse PHN teve um efeito extremamente grandioso no Brasil. Até fora do Brasil, eu estava em Medjugorje esse ano, quando encontrei algumas pessoas brasileiras que moram na Itália e que vieram, te vi na Canção Nova, no PHN, fiquei encantada. Olha, eu voltei a rezar o texto depois que eu vi o programa. Olha, eu voltei a me preocupar com a vida, com a questão do aborto, né, que é uma coisa que ainda é um tabu em muitos corações, e é um assunto complexo, porque muita gente cristã ainda tem dúvida. Ah, mas no caso de um estupro, isso é um assunto que a gente pode abordar mais adiante. Eu acho que não tem nada a abortar, no caso da menina ser assim ou ser assado. Enfim, então gratidão, Tiba, gratidão, Dunga, gratidão, Canção Nova, por ter vestido essa camisa, que eu não vesti porque eu esqueci a minha e cheguei correndo de viagem. Estou viajando desde 3 da madrugada, sem comer, sem dormir, portanto, minha voz está nos pés, minha cara deve estar horrível. Eu pedi para alguém fazer uma maquiagem no aeroporto, porque já foi carro, aeroporto, aeroporto, carro, carro para chegar aqui, mas eu não podia faltar a essa festa. E a felicidade em ver agora a Canção Nova abrir as portas para conscientizar esse público tão imenso que é alcançado pela Canção Nova, para que vocês também possam ter um pouco de consciência do que existe esse movimento, existe esse trabalho em defesa da vida. Somos voluntárias, somos pessoas que cada uma teve uma história pessoal para poder estar na vida, cada uma teve um chamado. Então, isso é maravilhoso. A gente aumenta em nós a esperança e a certeza de que juntos, aqui, esse exército de Nossa Senhora, somos o exército de Maria, não somos? Em defesa, né? Em ordem de batalha. Em ordem de batalha. E a nossa luta é uma luta santa. É uma luta que é precedida por quê? Pelo amor. Nós não somos aquelas feministas que há poucos dias estavam nas ruas dizendo: somos máquinas de guerra, blasfemando contra a Santa Igreja, blasfemando contra o Santo Padre. Coitadinhas dessas meninas. Eu olhei e vi na televisão, chorei e pensei: meu Deus, como elas estão enganadas. Como o demônio age. Se o demônio confunde até os sábios, imagina o que não vai confundir essas meninas que certamente não amam seus paizinhos, não amam suas mãezinhas. Por isso que elas lutam tanto pela morte das crianças. Ah, o estupro. Ah, se for estuprado, eu faço aborto. Não, mas então vamos criar uma lei para matar também o estuprador. Ah, não, porque nós temos que defender a vida. Essa é a resposta dessas meninas. Então, eu olhando esses dias a realidade do mundo, as igrejas pichadas, meu útero é livre, eu sou dona do meu corpo, é dona do corpo, sim. Eu também sou dona do meu corpo. Se eu quiser fazer uma plástica no meu nariz, eu faço. Se eu quiser fazer um peeling aqui, eu vou fazer, né? Tirar gordura. Hoje faz tudo, né? Hoje se faz tudo. Mas aquela vida que está no ventre da mãe não me pertence. É outro DNA. Ela não me pertence. Aliás, o ventre materno é o lugar onde os bebês deveriam se sentir mais seguros. E hoje, no mundo, eles não se sentem. Eles são completamente ameaçados. Então, olhando essas feministas bradarem de uma forma tão, assim, digna, realmente digna de nossa compaixão. E nem dá para julgar, para dizer, somos infelizes. Elas vão responder perante Deus, como cada um de nós vai responder perante Deus. O que a gente pode fazer por elas é rezar. Fizeram um vídeo agora, blasfemando contra o Santo Padre. Que coisa horrível. Não dá nem para dizer para vocês. É assim de cortar o coração. E espero que cada um hoje, nas suas orações, reze uma Ave Maria pelas feministas, pelas meninas jovens equivocadas, certo? Elas precisam do nosso amor, elas precisam da nossa, do nosso amparo. Ao mesmo tempo em que eu via essas feministas fazendo tudo isso nas ruas, eu vi uma filmagem que está rodando na internet de um cachorro que encontrou um bebê que tinha acabado de nascer, jogado no lixo. O cachorro viu o bebê, botou na boca e carregou e levou o bebê para casa. Paralelo a esse vandalismo, essas blasfêmias, esses equívocos, a gente viu os animais que hoje têm, em muitos sentidos, um comportamento muito mais digno do que o ser humano. É verdade, não é? Os animais estão nos ensinando. E aí eu me enchi de novo de esperança e falei, meu Deus, é o demônio agindo ali, porque o demônio está solto no mundo. Se você pensa que ainda existe demônio no inferno, nesse momento não tem demônio no inferno. Eles estão na terra. E o propósito deles é exatamente tripudiar, dilacerar, acabar, levar com eles o máximo de almas possíveis. E eles estão conseguindo pela negligência do homem. Mas, na verdade, gente, eu, cantora, hoje eu tenho uma consciência de uma coisa. Deus me fez Elba Ramalho para que eu pudesse salvar vidas. Vocês acreditam nisso? Não é que é para eu fazer shows e dançar e cantar um forró aqui, vá lá, animar. Isso é bom também, porque semeia, deixa alegria nos corações. Mas é para que eu possa, num recurso final, quando minhas parceiras lutam bravamente para salvar uma vida, que ela, a menina está irredutível, isso em qualquer lugar do Brasil, elas lançam um apelo. Elba, fala com ela. E aí entra Elba Ramalho e fala, oi, eu sou Elba Ramalho, cantora. Como, Elba Ramalho, cantora, se preocupando comigo? Imagina, desliga o telefone na minha cara. Tá louca, tá maluca. Eu ligo de novo, oi, eu sou Elba Ramalho. Mentira, não acredito em você. Desliga o telefone. Oi, eu sou Elba Ramalho, que me dá a oportunidade de te ajudar a salvar a tua consciência. Porque quando se aborta, existem duas mortes. A morte do bebê e a morte da consciência. Não adianta, porque o aborto é uma ferida aberta no coração. E essa ferida sangra. Eu passei pela experiência do aborto. E eu posso dizer com autoridade para as meninas, não faça. Não caia nessa esparrela. Não se iluda. Não pense que você vai apagar, que você vai esquecer. Você pode até se arrepender, confessar mil vezes, mas você vai chorar lágrimas de sangue até o último suspiro de sua vida. Porque é isso que o aborto deixa no coração da mulher. Sequelas profundíssimas. Tristeza. Tem hora que eu, por mais perdoada que eu me sinta, porque Deus é misericórdia e a bondade de Deus é infinita e se estende a todos nós, porque todos nós, de uma forma ou de outra, matamos. Quando mentimos, quando traímos, às vezes um simples olhar ríspido ou uma resposta para uma pessoa, nós magoamos aquele coração a ponto de ele carregar uma tristeza, aquela tristeza vira uma célulazinha doente, porque é isso que as pessoas estão doentes. Muitas pessoas estão doentes de tristeza, causada muitos pelos relacionamentos equivocados, pelas traições, pelas mentiras. Então se mata, como diz Jesus, de qualquer maneira. Mas o aborto, você olha e diz, meu Deus, meu Deus, meu Deus, deixa eu voltar o tempo. Não tem como voltar o tempo, não tem como apagar. Então, Jesus diz, vá e conserte. É, vamos dizer, como é que dizia a expressão? Vá e repare, repare. Repare o seu erro. Se você matou, agora você vai e salva. Foi isso que eu ouvi de Jesus. Depois de muitas lamúrias, de muitas lágrimas, de muitas tristezas, de muitas repetições, de muita insegurança, de muito desespero, ele disse, vá, pare de, pague, apague, pague que eu já paguei, agora vá e salve. Então, como foi que aconteceu esse encontro, vamos dizer assim, eu era uma menina feminista, Muito nova, eu vim morar no Rio de Janeiro porque eu não suportava a pressão e o rigor que existia na minha casa. Com 14 anos, eu virei baterista de uma banda de rock. Nasci católica, fui da Cruzada Católica, nasci numa cidade chamada Conceição. A padroeira se chama Nossa Senhora da Conceição. Então, quando eu era criança, várias vezes eu fui convidada a coroar a imagem nas festas de Nossa Senhora da Conceição. Mas eu vim para o Rio de Janeiro quando eu tinha 20 anos, já baterista na Paraíba, já achava tudo chato dentro de casa, eu queria o teatro, eu queria a música, eu queria cantar, eu queria sair, eu queria o botequim, queria beber com os amigos e pá-babá no Rio de Janeiro, farra, uma droga aqui, uma droga ali, outra acolá, teatro, liberdade, voos. E essa liberdade me escravizou, porque a liberdade em excesso se torna uma escravidão. Escravidão ao pecado. Então, eu pensava muito como essas meninas que estão na rua, hein? Eu pensava demais como elas. Eu sou livre, eu sou dona do meu corpo, eu faço o que eu quero. E nessa de faço o que eu quero, sexo, droga e aborto. E aí, o vazio, a solidão, a tristeza. Vamos dizer que, nos anos 90, eu tive um insight, eu chamaria de insight, algo especial com Nossa Senhora. E eu falei, porque eu me sentia muito vazia. No fundo do meu coração, eu nunca fui uma pessoa ruim, nunca fiz mal a ninguém. Ao contrário, excesso de bondade, casa aberta, compartilhava tudo que eu tinha com meus amigos. E sempre generosa, e sempre o coração bom, mas um coração equivocado. E depois daquela visão, vamos dizer assim, eu fiquei muito pensativa e passei a buscar Nossa Senhora em vários lugares onde eu andava. Então, Nossa Senhora aparecia ali, eu estudava, eu ia lá, eu pegava livros, eu pegava vídeos, e aquilo começou a mexer comigo. Foi quando a ficha caiu. Opa! Eis aqui a mãe de Jesus na terra, deixando mensagens, visões, aparições, milagres, curas, sobretudo pedindo ao mundo oração, penitência e conversão. E isso foi, mexeu muito comigo, eu comecei a viajar, eu comecei a mudar, voltei para a igreja, porque antes eu ia em tudo que é lugar, né? A igreja eu já tinha abandonado há muito tempo, já não ia mais à missa, me chamavam para ir num lugar, no candomblé, fui uma vez e escutei o demônio gritando lá dentro, vocês acreditam em mim. E saí correndo de lá, falei, esse lugar é horrível, eu estou ouvindo os gritos como se fosse um animal. E eu me lembro que o pai de Santo Chico falou, está vindo da casa do Exu, o Exu que ele chama é o demônio. Ali eu comecei a ver que tinha coisas erradas na minha vida. Primeira providência, voltei para a igreja, me confessei, e aí minha vida foi sendo pontuada por Nossa Senhora. Um milagre aqui, outro milagre acolá, outro milagre aqui. Eu conversava muito com vários padres, e eles diziam, Elba, tem que ter um propósito para Deus estar te dando tantas graças. Vamos esperar. Vamos caminhar e ver o que é que ele quer que você faça. Qual ele está te chamando para alguma coisa forte e importante. Porque não estava me dando graças e graças e graças e graças para nada. Claro, eu estava me convertendo, eu estava me fortalecendo. Graças a Deus eu tive esses milagres. Porque eu senti que Deus é misericórdia. Porque a miséria que eu era muito grande. Então superabundou em mim essa graça de Deus. E aí eu comecei. Passei por uns momentos difíceis na minha vida, fiz uma promessa com Nossa Senhora que se eu superasse aquilo eu iria a Medjugorje, superei pelas mãos dela, pela força e a presença dela na minha vida. Em Medjugorje eu ganhei esse texto de presente de um padre, depois de uma confissão profunda de 2 horas com um padre espanhol, onde eu soltei ali minha vida, minhas misérias, e em desespero eu disse para ele, eu preciso que essa nuvem negra passe na minha vida. E a nuvem negra, ele disse, quando você levantar daqui, Nossa Senhora vai te dar a tua missão. Eu me levantei da confissão com os olhos inchados de chorar, encontrei com um padre polonês que olhou para mim e falou, olá moça, você parece cantora de Brasil, que eu gostar muito, você parece Elba Ramalho? Eu falei, eu sou Elba Ramalho. E aí ele fez, oi tum, tum, bate coração, oi tum, coração pode bater. Você é cantora de Brasil? Ele estava com esse texto na mão. Você, a partir de agora, padre polonês, você vai salvar a bebê do aborto. Eu falei, caramba, tão rápido. Acabei de me confessar, a nuvem negra, a missão. Já tomei o terço dele, ele ficou meio assim que ele não ia me dar o terço. Ele não queria me dar. Na verdade, esse terço são, alguém já falou para as pessoas, são contas, são lágrimas. Dentro dessas lágrimas existe aqui um fetozinho, um bebezinho. Tá? Esse terço foi cunhado, foi feito a partir de uma visão de aparições numa cidade chamada Cleveland, nos Estados Unidos, em Ohio. É uma obra enorme, de 80 hectares, tão grande quanto a Canção Nova. E essa vidente Maureen, que é uma senhora velhinha, dona de casa, ela já, 5 minutos, segura aí, ela já esteve já no Vaticano e Nossa Senhora mostrou esse texto para ela e disse para ela, o aborto já está vencido, porque meu filho já venceu a morte. Mas, para salvar as crianças, você reze. Cada Ave Maria salva com devoção é um bebê salvo do aborto. Então, nós conseguimos, através desse texto, todo o nosso grupo. Por exemplo, se eu rezar esse texto agora com todas vocês, só eu tendo o texto, vale como se cada uma de vocês tivesse o texto orando pelas crianças não nascidas. Olha a grandeza de Nossa Senhora. Voltei para o Brasil, mas antes eu passei em Roma e falei, quero confirmação, essa história de ir para a vida, salvar bebê. Aí fui passear meia-noite em Roma, estou andando na Fontana de Trevi, parei sozinha. E aí, de repente, eu estou lá naquela água, olhando aquelas moedinhas, daqui a pouco chega um grupo. Oi, Elba Ramalho, 40 jovens. Nós somos de Brasília, nós somos do movimento Pro Vida. Estamos lhe convidando para você ir a Brasília participar da nossa luta em defesa da vida. Eu falei, confirmado. Já fizemos uma gravação ali mesmo. E voltei para o Brasil, fui a Brasília, enterramos a lei que naquela época estava quase sendo legalizada. Preste atenção, os governantes são perigosos, esse governo é perigoso. Eles estão lutando para legalizar o aborto de qualquer maneira. Então, para que isso não aconteça, precisa de nossa adesão a essa luta. Fiquem atentos, participem, telefonem, digam, se posicionem. Voltei para o Brasil, conheci várias dessas meninas maravilhosas que são grandes salvadoras de vida. Com elas eu estou salvando vidas. Vindo para cá agora na estrada, uma parceira de Goiânia me mandou uma foto. Elba, Adriele, acabou de ter o neném. Ela e o Tiago são muito gratos a você. Mostrou a foto do neném. Isso não é maravilhoso? Mais um bebê. Aí, a partir de 2010, 2011 para cá, um bebê, dois bebês, três bebês, quatro bebês, cinco bebês, 100 bebês, 150, 200, e já está passando de 200. Então, Deus faz a obra. Obrigada, Deus! E que Ele possa me fortalecer, que Ele possa cada vez mais iluminar minha mente, meu coração, para que eu não desanime, porque sou uma pessoa, por ser uma pessoa conhecida, eu sou muito perseguida pelas feministas, elas não gostam de mim, elas já ameaçaram me apedrejar em vários lugares. Antes de começar um carnaval, por exemplo, que você sai cantando no trio na rua, vem aquele recado, vamos lhe apedrejar hoje. E aí eu digo, bom, se eu morrer eu vou virar santa, né? Porque... adoraria. Mas, enfim, obrigada por vocês estarem aqui, pela paciência de me escutarem. Eu gostaria também de fechar dizendo, creiam que o triunfo do coração imaculado de Nossa Senhora está próximo. E para que esse triunfo aconteça, é preciso que nós sejamos santos, que nós rezemos demais, não um terço, mas o rosário todos os dias, que nós façamos leitura do Evangelho, que nós vamos à Eucaristia todos os dias, se possível, que nós façamos jejum, quarta e sexta, pão e água, façam jejum, ninguém vai morrer não, o demônio nos pega pela gula, dois pecados graves, o demônio se aproxima quando a gente fraqueja na carne, é fácil, ele sabe que a gente é fraco na carne, então Nossa Senhora pede essas 5 pedrinhas, oração, penitência, confissão, confissão, eu confessei tem um mês, muito tempo, Se eu pudesse, confessaria todo dia. E que esse triunfo aconteça. E o coração de Maria triunfando, o Satanás estará por 1000 anos de volta ao lugar onde ele nunca deveria ter saído, que é o inferno. E a humanidade vai caminhar em paz. E que reine na terra o amor, a paz, o bem, a compaixão e, mais uma vez, a gratidão. Tiba, obrigada. Elba, você falou do grupo de Brasília que você encontrou em Roma. Esse grupo está aqui hoje. Inclusive, um dos jovens que esteve com você lá, chama Lelo. Tá ali, vem cá, Lelo. Dá um abraço na Elba. Por essa você não esperava. Simbolizando todo o grupo. Um dos jovens que te encontrou lá. E que foi uma confirmação desse momento. Que incrível. Impressionante. Você lembra? Eu estava na Fontana de Trevi, já passava de 1 da manhã. Eu só ouço aqueles rapazes gritando, é o Ramalho, brasileiros aqui, ele, somos, fala aí o que vocês falaram. A gente andando, passeando por Roma, iremos participar da Jornada Mundial da Juventude em 2011 em Madrid. Fizemos uma peregrinação antes, em Fontana de Trevi, a gente andando, aí eu falei, é a Elba. E o pessoal, Elba, aqui, né? E paramos, conversamos, ela falou sobre a experiência em Medjugorje, que tinha encontrado um padre e que era a confirmação, realmente. Nós presentes ali falando, né, dessa força provida, né? E ela falando que foi a missão de Deus dada para ela também, para resgatar vidas, né, Elba? Vamos aplaudir. Fica em pé agora, vamos terminar com essa música, essa linda canção, Defesa da Vida, porque eu sei que hoje, pela TV Canção Nova, milhares, milhões de pessoas tiveram acesso a esse testemunho, muitas vezes desconhecido, dessa gigante defesa da vida, que se chama Elba Ramalho. Vamos juntos cantando essa canção, bem forte. Tentaram impedir que eu viesse nascer. Planejaram que eu não fosse viver. Disseram que a hora era agora de calar minha respiração. De calar minha respiração. Mas aqui dentro o amor prevaleceu. Quando minha mãe foi tocada por Deus. Filho, não tenha medo. Não vamos desistir. Os meses passavam e eu mandava assinar. Ouvindo a voz de minha mãe. Nada de mal vai te acontecer. Tens o direito de nascer. Cantemos todos. Se hoje me escuta numa só voz, foi por amor que chegamos aqui. Deus não escreve o que não pode cumprir, e o seu amor foi escrito aqui em nossos corações. Se nos escutam todos juntos, vamos lá. Se nos escutam numa só voz, foi por amor que chegamos aqui. Deus não escreve o que não pode cumprir, e o seu amor foi escrito aqui em nossos corações. Todos unidos defendendo a vida. Vamos lá, vamos mandar. Unidos defendendo a vida, mostrando pro mundo que foi bom nascer. Mostrando pro mundo que foi bom nascer.